67. Controle em 119.8. 660, o Galeão declara 10 com boa direita, o Pessoa 10, Léo, Leda Brite, Transponente 076, libera 19.8, está na posição 2, funcionando. Tan 3145, aciona 5067. 5077, Tan 3145, cotejamento correto, chame para acionamento TAX. Posição, acionamento SUS. Já está pronto, já. E Venera decolar da 10-3207. Senhora, na posição 2. Puxa, acionar. Coordenado, só um minuto. 3145, inicia de imediato. Positivo. Livre, chame táxi 3145. Paulo Salvador, boa tarde, Azul 4198, informação é Romeu, com 2340. Azul 4118, aguarde cópia. Azul 4118, autorizado até Confins, via Amplo Zulu 10, após rota conforme o plano, autorizado nível de voo 340, saída da Eulida Bridge, decola da 10 com curva pela direita, aciona 5030, controle em 119.8. Autorizou Confins 340, Amplo Zulu 10, aerovia, decola da 10, curva na direita, da Eulida Bridge. 5030, transponde, 198 ao controle, Azul 4118. Azul 4118, cotejamento correto, chame para puxa e acionamento. Assim faremos. Alô, Salvador, boa tarde, voo 9070, sentido Romeu, autorização para Guarulhos. Voo 9070, voz de cópia. Guarda. Voo 9070, pronto, cópia? Pronto, cópia, voo 9070. Voo 9070, autorizado até Guarulhos, via Zulu 10, após rota conforme plano, autorizado nível de voo 360, saída da Eulida Bridge, decola da 10 com curva pela direita, aciona 5064, controle 119.8. Abriu, por favor, confirmação, aerovia? Rota Up Zulu 10, após SMAP, direto ao Wake, após direto ao MIA, após Up Zulu 44. 3-0-3-0 para Guarulhos, Up Zulu 10, da Eulinda Pim, recorda 10 com curva direita, transporte 064, controle 598, voo 9070. Voo 9070, cotejamento correto, e chame para acionamento push. Agora para acionamento push, voo 9070. Para o táxi passarelo 2231-6060 no POB, 6:30, alterna Brasília. Passarelo 2231 na guarda. Mantém. Passarelo 2231, pode prosseguir na tela através da Juliette, senhor. Autorizado até através da Juliette, vai seguir o TAM até o ponto de espera da pista 10. Ciente, até através da Juliette, segue o TAM até a pista 10, lá 186, senhor. Afirmo. 118.6 dúzia, ajuste 1009. 19, 118.6, obrigado, uma boa tarde. Boa. 3.53, Terra Campinas, para o táxi. Confirme 1.06, 3.45, Campinas. 3.53, 3.53, Campinas. 0353, copiado 3.145, autorizado em Indião, ponto de espera, pista 0, ajuste no 009. Do ponto de espera, chame torre em 1.18, decimal 612, 3.145, bom voo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Alfredo, só confirmando o teu ponto de espera autorizado, 1009, QNH, ponto de espera, torre 18,6 dúzia. Ciente 1009, ponto de espera, 118,6 dúzia, obrigado. Mike Eco Delta, boa tarde, confirme o horário da notificação, por gentileza. Oito, zero, três, é isso? Gente, eu não tenho mais essa autorização, já são 1940. Esse plano já deve ter sido deletado pelo sistema. Eu não encontro se o repositor dele há em tempo hábil ou fez algum outro plano. Muito bem, então muito provavelmente foi 1903, é isso? Muito bem, 1903, eu vou checar aqui no sistema, porque infelizmente eu não tenho mais na tela e já volto pra, com a sua transição aqui da tela. Paulo, gol 9070. 9070, no portão 10, confirma. Afirma, só poderia confirmar, por gentileza, a saída, a aerovia em rota. Por gentileza, que a gente tem outra aqui junto com a nossa navegação. Muito bem, confirme qual foi a aerovia apresentada. Nós temos aqui Dinera para Zulu 44, Nilza. Para Zulu 44, Nilza, gente, de acordo com um Notan, que agora não me recordo o nome, eu vou poder checar, já falo para o senhor. O senhor deverá seguir via para o Zulu no zero, até Smap, depois direto à posição Awake, vou direto depois para Maricá, somente em Maricá, intercepta para o Zulu 44, voa Nilza até direto, senhor. Torre Salvador, cordial, trip 5446, estabilizado o localizador. 5446, continue agora para o Salim. Continua a aproximação, trip 5446. Positivo. Correto. O senhor saberia me informar se foi esse o plano que o senhor apresentou? Porque caso não tenha sido, provável que o Centro Recife não tenha esse plano que eu paguei para o senhor. Perdão, não tenha essa rota que eu paguei para o senhor, que talvez tenha diferença. Então, o que nós temos aqui, o que foi entregue para a gente, é o Pesulo Dinero, Pesulo 44, até Nilza, direto. Muito bem, eu vou então checar com o Centro Recife essa rota, mas a princípio o que eu tenho aqui seria da Eule da Bridge para o Zulona Zero, Smart Awake Mia, para o Zulu 44 News. Oxa. Cinco 446, pouso autorizado, uma centena 15969. Autorizado, pouso com 1009, 5446. Delta, eu até agora não encontrei, só um minuto. 3198, boa tarde. Aos 44, boa viagem. papapá, Mike Eco Delta, pronto pra cópia. Mike Eco Delta, autorizado, Manati, meu pés direto, decola pista no 7, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 0125, Mike Eco Delta. Procedimento correto, Delta confirma PLB. 02 PLB ciente, claro, acionamento táxi e decolagem. Chame torre frequência 118 decimal 62 de Mike Delta, tem um bom voo. Acionamento táxi. 9070, solo. Prossiga. 9070, acabei de entrar em contato com o Centro Recife. Eles aprovaram exatamente a roda que eu paguei para o senhor. Senhor, Presolo no zero, SMAP, Awake, Mike India Alpha, Presolo 44, Nilson direto. Firma. Você. Trip 5446, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 0343. Alfa Juliette, portão 0343. Passadeiro pode iniciar? Afirma, tá autorizado. Uma centena, 15 nós. Autorizado. Retaxe, chama para ingresso, Mike Eco Delta. Torre Salvador, com 869, a 2 milhas externo, baixar travado, boa tarde. 869 chamou a torre? Firmo, está na 1 milha agora e meia por externo, está baixar travado, 869. Pouso autorizado, 1159. Livre o pouso, pista na 0189. 2231-948-198, boa viagem. 198, boa, obrigado. Salvo Salvador Azul, 9-9, informação Romeu, 340, Campina. Azul 6919, aguarde cópia. Na sua escuta, aguardando, Azul 6919. Confirme. Por favor, autorizar o pessoal do Finger, está o 1970 no 10, está pronto para posicionamento, mas está com o Finger acoplado aí. Obrigado, senhor. Confirmo, o senhor está com o Finger acoplado, hein? Acoplado ainda e já pronto para o posto, é isso? Afirmo, vou 1970. Eu vou agora entrar em contato com a Infraero, só um minuto. Tá tudo. 9070, o Infran já foi alertado do problema, já chamou um operador de finger aí. Muito obrigado, novo, por 9070. Azul 6919, pronto, cópia? Pronto, isso, 6919. Azul 6919, autorizado até Campinas, via Up Zulu 10, após rota conforme o plano, autorizado nível 340, saída da Euleda Bridge, decola da 10 com curva pela direita, aciona 5101, controle em 119.8. Confirmação, transponder 22? Transponder 5101. Autorizado Campinas 340, local pista 10, rota do plano, saída da Euleda, após Euleda Bridge, 5101, transponder, controle 1198, azul 6919. Azul 6919, cotejamento correto, chame para acionamento e puxe. Câmara 9919. Controlo, Salvador, gol 9070, pronto para puxe, pegue acionamento. Gol 9070, autorizado, puxe acionamento, chame para o táxi. Manda para o táxi, gol 9070. Azul 6919, cotejamento correto, chame para acionamento e puxe. Camarada, mas vamos lá. 6952, direita 1219. Direita 219, boa, 69. Mike com Delta, decolagem autorizada 97, uma centena com 129. Yeah. Tango, Whisky Yankee, uniforme, copiou? Sol Salvador, boa tarde, gol 1869, livrou de apoca. Gol 1869, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette, gol no 869. Solo Salvador, azul 41 no 8, gate 8, puxa acionamento. Azul 41 no 8, aguarde aproximadamente 3 minutos. Ele vai aguardar 3 minutos. Mike com Delta, controle. Mike com Delta, decolado, uma pedra na Mike com Delta, chame na frequência 119.8. 119.8, Delta. Gol 9070, confirme 073. 173, CLB 173. Ciente, autorizado táxi para ponto de espera da pista 10, via pátio Índia, ajuste 1009, torre em 118.6. Então, via pátio Índia para ponto de espera 10, ajuste 1009, controle 109, 186, gol 9070. Correto. O Gol 1869, dará passagem ao Point da Companhia de Direção Ponte Espera agora, após ingresso Juliette, portão 02, 1869. Companhia Juliette, portão 2, 1869. Azul 4118, coordenação com a equipe de solo. Após o Boeing da Gol livrar a cauda em direção ao ponto de espera, o senhor tem livre pushback acionamento no 8, chame táxi 4118. Sim, coordenação após a passagem da aeronave da Gol, vai iniciar o push acionamento em para a tarde, 4118. Gol após o Azul na curtíssima linha de manter. Após a aeronave da Azul pousar, mantém 90, 1970. Azul 4118, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, torre em 1118, decimal 6, ajuste 1009, táxi via Pátio Índia. Pátio Índia até ponto de espera lá de... Solo Salvador, Azul 4206. Azul 4206, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, 4206. 070-01 198, boa viagem. Azul 4206, autorizado ingresso na Juliette, pátio 1, portão 08. Juliette, pátio 1, portão 08, azul 4206. Diário, Matei, 418. Ali, Matei. Azul 4206, no 8 não precisa. Trono no 8, decolagem autorizado, uma centena com 15 nós. Está iniciando a decolagem, azul 41. Alô, azul 69, 19, curso de acionamento, portão 1. Azul 69, 19, livre acionamento e pushback, chame para o táxi. Chama táxi, azul 69, 19. Controle 198, boa viagem. 62-0, passando o marcador nas coisas. 62-10, baixou e travou? Tchau. Voo autorizado, pistão no 0, uma centena com 12 nós. Uma centena com? 12, uma centena com 12. Que obrigado, livre pouso no 0, 62, no 0. 210 ao 07, direito, 219. 9. Táxi azul, Menardo, Menardo, 107 a bordo, 4 horas e 25 horas na Ribeirão Preto. Autorizado via Pátio Índia, torre 118, decimal 6, ajuste 1009. Pátio Índia, 4 horas e 8,6, 1009, azul, Menardo, 1009, uma boa noite. Utilizado no LAC. 5364, reporte externo, baixar trabalho. Reportará externo, baixar trabalho. Confirmando a posição de parada para o 6210. Poxa, né, 6210, autorizado táxi via Alfa, Juliette, pátio 1 no portão 04. Alfa, Juliette, pátio 1 no 04. Azul, Torre Azul, né, 99, posso estar pronto, 10. Alinha, mantenha o ponto de espera, 6909. Mantenha o ponto de espera? Afirmo, mantenha o ponto de espera. Não será, 6909. Passou externo, contra embaixada travado, trip 5364. Pouso autorizado, pistão 0, 1 centena com 12 nós, 5364. Livre, pouso 5364. Táxi, uísque, entre uniforme, chame para ingresso. Que em Yankee uniforme na escada da torre? Stand by no transporte, por gentileza. Torre, boa tarde, é o trip 5491 estabilizado. 5491, não continue a aproximação, reporte no externo embaixo da vaga. Reportará, 5491. Tem visual para terminar curta, azul da nave não abre. 9-9, ciente, mantenha o ponto de espera. Espera. Esquenha aqui uniforme, autorizado o ingresso, reporta aliado pronto, cabeceira 1-7. estava recebendo seu transponder, estava recebendo 2000. Cinco 364, solo zona 3, desvia à direita, livração área 2209. Cinco 364, 1219. Final, baixado, travado, 5491. 5491, continue a aproximação. O vento, uma centena, 1-1 nós. O ajuste no 009, livre pouso no 0, check trem. Autorizado o pouso para o trip 5491, baixado, travado. Trip 5364, autorizado táxi via Alfa Juliette 43. Alfa Juliette 43, trip. Yankee Uniforme, livre decolagem, pista 17, vento 1 centena, 1-2 nós. Atenta à esteira de turbulência da terra e da trip. Azul 6919, ali mantém pista no zero. Ali mantém no zero, azul 6919. Cinco 491 no solo 105, livre à direita, livrar só ali no 219. Direito no 219. Paulo, boa tarde, trip 5491. Trip 5491, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, repórter André Juliette, 5-4. Esquina Uniforme aos 16, 19-8, boa viagem. Camarada 198, uma boa tarde, até a próxima. E 491 no Juliette, parte 3, posição 3, atende para os sinalizadores. Juliette, parte 3, atento para os monitoradores do trip 5491. 3190, continue e aguarda a pista livre. Tarde, continua na sua escuta, guardando na zero. Azul, decolagem autorizada, uma centena, 12 nós, fechando zero. zero, pouso autorizado, 1129, 1009, pista 1009. 1009, livre pouso 1009, TAM 3190. Meia 919 aos 18, 198, tem uma boa viagem. Obrigado, senhor. Helicóptero Papá Rodeio Alfa, Papá Alfa. Papá Alfa, pouso final da 17. Autorizado 35. Tá autorizado então, 35, uma centena com 12 nós. Reporte na cabeceira, o Oscar Papá Alfa. Reporte na cabeceira, Alfa. Ciente, aguarde pra foto. Guarda. Solo Salvador, muito boa tarde, tá 3190. 3190, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette para o 05, boa tarde, 190. Para final 3, 5, Costa, Papa Alfa, autoriza o pouso na direção com a Papa? Autorizado direto então, autorizado, uma centena com 12 mais. Gato, Alfa. Sou Brasília, 360 nível autorizado, vira peso 17. Decola da 10, primeira curva direita, saída arbora após Elefa. 1198, controle, 5123, o transponder. Arbor, 1-2-3, após Arbor, voa e Elefa. E o transponder é 5-1-2-3. Agora Elefa, 1-2-3, 1-8-3. Pode para posicionamento. para Alfa, aos 23, frequência livre, estacionar na Aerostar. Muito obrigado, boas operações para você, Alfa. Sala Azul 4206, informação Romeu, Recife 350. 4206, Salvador Recife, 350 nível, VUPX 58, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Uno 198, controle, 5127, o transponder. Autorizou Recife 350, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Caju, a Peruíbe 19-8 ao controle, 5127, transponder, Azul 4206. 4206, reposto para pressionamento. Solo Salvador, boa tarde. Escuta do 354. Confirme para o solo. 5495, atende a solução para autorização. Ilhéus, copia. 5495, Salvador Ilhéus. 140, nível autorizado, Vegolf 677. Decola da 10, primeira curva à direita, saída Curral. 1198, controle, acione 0276 no transponder. Ok, então, autorizado 140 para Ilhéus, na saída Coral, com curva a esquerda após, transponder 0270, controle 1985, 5495, decola da 10, primeira curva direita, Coral à saída, corrija o transponder para 0276 e o controle 1198. Ok, então. Coral com curva direita após, 0276-1208, o controle 3549. 1198, o controle. 198, então. 5495. Fixo, 69, bushback, acionamento, posição 2. 02 está livre, reposta táxi. Livre, bush, na água, 869. 45, reposta com estacionamento. Reposta não, 945. Salvador, Tuner 6201, informação Romeu, posição número 4 para autorização. 6201, Salvador Galeão, 360 nível autorizado, veio o Pesolo 10, ESMAP, após DCT Lúbito, DCT Barbacena, após conforme roda do plano. Decola 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após a Leda Bridge. 1198, controle, 5122 o transponder. Oceaner 6201, autorizado nível 360 para o Galeão. Upper Zulu 10, até ESMAP, Eto, Serra, Mike, Alfa, Papá. Após direto Lúcio, Lima de Forte Vista, São Gosta. Após direto Barbacena, Bravo, Bravo, Charlie, após o seu plano de voo. Decola da 10, curva direita após decolagem, saída da El, Leda, direto 598 ao controle, 5122 ao transporte. Oceaner 6201, no procedimento correto, poste, puxa acionamento. Para puxa acionamento, 6201. Salvador, boa tarde, é o Trip 5464, localização para Maceió, quem te dá a ver? 5464, Salvador, Maceió, prepare Cuca, transição Caju, aguarde para cópia. Afirmativo, Cuca, Caju. Taxi Golo 869 com 1977 a bordo. Alterna Campinas, 0349, autonomia. Autorizado táxi via Índia e Alfa no ponto esperado 10 Torre 1186, QNH 1009, boa viagem. Tipo táxi Índia Alfa, 26 Torre 1009, boa 1869, boa. 564 da Trip, pronto, copy. Afirmativo, prossiga, 464. Salvador Maceió, 190 nível. Golf 677 via, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1198, controle 5133 o transponder. Autorizado Maceió, 90, Golf 677, Puca, Caju, decola da 10, no destino. 1198 é o controle, 5133 o transponder, 5464. 464, procedimento correto, esporte pronto para puxa acionamento.